Salvador com 18. Três cinco dois zero, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 2.5245, obrigado. Tá, 3.520. Nada, e boa viagem. Para o táxi OTAN 3399, 130 a bordo, 4 horas e 5 minutos, alterna Galeão. Táxi até o ponto de espera da 10, reporte pronto, ajustado em 13. Okay, via pátio até o ponto de espera, chama pronto, 3399. Vento calmo, autorizado além de decolar, o 3399, ajustado 1013. Além decolo no 0, tá 3399. Salvador, Gol no 897, tá no 01, no posicionar. Autorizado, chame o táxi. Ataque, 897. 99, decolar 243, controle linha 0.8, bom voo. 208, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3399, usando 1700. TAM 3399, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380, saída da EL. Após 2000 pés, está autorizado voo direto Leda. Após Leda, abrir TAM 3399. Ok, da EL Leda, após 2000 vai voar Leda. Salvador, voo 1897, tem 151 na borda, 345 alterna Galeão, para o táxi. Táxi, até o ponto de espera, reporte pronto lá, ajustado 1013. Até o ponto de espera, reportará pronto com 1013, 1897. Quando será pronto, com 8 no 7. Obrigado, linha decolar, 1-8 no 7, o vento 030 graus com 2 nós. A linha decola, 1-8 no 7. 817, decolado agora os 49, controle 20.8, bom voo. 208, tenha bom dia, gol no 897. TAM 3399, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 125, 133, 25, 3399, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 18, 17, mantendo o perfil da EL. Gol 18, 17, bom dia, contato radar, decolagem. Suba para nível de voo 360, está autorizado, vai direto Leda, após Leda Bridge. Direto Leda, após Leda Bridge, subindo para o nível 360, gol no 817. Torre Salvador, bom dia, é o Webjet Whisky, Juliette Mike. Escuta, prossiga. Juliette Mike, no pátio 3, solicita autorização de reboque para o pátio principal, box número 04. Autorizado, autorizada, me escuta permanente, reporte interno. Cliente iniciando na escuta permanente da Torre Salvador, reportará para o técnico, Whisky, Juliette Mike. Voo no 8, no 7, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. Recife 125, 133.25, tenha um bom dia, voo no 8, no 7. Igualmente. Controle Salvador, bom dia. Webjet, Whisky, Juliet, Oscar. Escuta, prossiga. Autorização de reboque, saída do pátio 3 até o pátio principal, portão 05. Autorizada, minha escuta permanente, reporte no portão 05 com término do reboque. Gente, reportarei o término. Salvador, Webjet, Whisky, Juliet, Mike, reportando o término do reboque para o pátio principal, box número 0. Obrigado e bom dia. Igualmente, bom dia.